Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais todos muito bem-vindos ao nosso programa, que visa trazer realmente temas aprofundados, comentados, os melhores temas do esoterismo, da filosofia oriental, que promana dos verdadeiros mestres da grande fraternidade branca. E no nosso curso, que está fazendo uma introdução para aqueles que estão chegando agora, ouvintes, a este conhecimento, introduzindo para vocês os temas fundamentais do esoterismo e da teosofia. E nós temos falado, caros ouvintes, nos últimos programas, das condições post-mortem, ou seja, o esoterismo tem um amplo conhecimento do que acontece com o ser humano após a morte. Então, aqueles que realmente ainda têm dúvida se existe a vida após a morte, quer os ouvintes realmente estão com uma dúvida realmente que os orientalistas, que a filosofia esotérica, que as religiões em geral não têm. Porque, ouvintes, realmente não existe morte. Porque nós mal compreendemos esta palavra, nós imaginamos que morte significa destruição, significa o desaparecimento perene para sempre de uma coisa, e não é isso, caros ouvintes, que o termo morte deve significar para um esoterista. Morte, caros ouvintes, deve significar para nós transformação. Isto sim, caros ouvintes, é o verdadeiro significado que deve ter para nós a palavra morte. Porque realmente no universo nada pode ser criado, ouvintes, nada pode ser destruído. Mas tudo pode ser e realmente se transforma. Então o ser humano é aqui uma energia, uma força que se manifesta fisicamente, mas quando esta organização que é o nosso corpo, ouvintes, que junta num único organismo 4 trilhões de células, quando o nosso eu espiritual, que também é uma força, que também é uma energia, se retira desse corpo, então nunca, caros ouvintes, as células do nosso corpo estarão mais vivas do que quando a nossa alma sai do corpo. Porque cada célula vai procurar, caros ouvintes, o seu caminho do universo, porque enquanto a nossa alma organizava as células do nosso corpo, as células perfaziam uma unidade. Mas quando a alma se retira e aquele corpo fica inerte, nós sabemos que as células continuam tendo o seu papel, caros ouvintes, e em alguns anos, em algumas décadas, se realmente for deixado aos elementos, o nosso corpo se distribui, o pó volta para a terra, caros ouvintes, é isso que é o nosso corpo físico. Mas o verdadeiro ser humano é aquele que está dentro de nós, ouvintes, é o ser psíquico, é a nossa psique, a nossa alma, o nosso inconsciente, que tão claramente todas as escolas da psicologia, caros ouvintes, no cérebro, no século passado, se houve realmente uma grande descoberta, foi exatamente a existência da alma humana. A psicologia a chama de inconsciente, mas, ouvintes, aquilo que a psicologia chama de inconsciente, na verdade, é o velho e bom espírito que está dentro do ser humano, a nossa alma transcendental, caros ouvintes, que não morre junto com o corpo físico. Ele continua, e o ser humano é exatamente esse ser peregrinante, mas não o nosso ser aqui mortal, caros ouvintes. Nós temos insistido aqui com vocês, e é uma doutrina realmente das mais esotéricas, que está descrito lá no livro da verdadeira filosofia dos mestres da grande fraternidade branca, que é a doutrina secreta, que foi escrita por Madame Helena Blavatsky. Se vocês querem realmente saber qual é A Filosofia Esotérica dos Mestres. Leiam, caros ouvintes, ou pelo menos tentem ler aquilo que está escrito lá em A Doutrina Secreta, porque ali tem um conhecimento, uma gnose, uma sabedoria verdadeira, caros ouvintes. E lá, num dos seus pilares, é exposto, caros ouvintes, que a nossa alma, ela tem uma identidade fundamental com a super-alma universal. Nós somos um reflexo daquela alma universal e estamos aqui, caros ouvintes, para evoluir, para peregrinar. Existe uma peregrinação que é obrigatória, então nós estamos todos juntos, caros ouvintes, fazendo esse trajeto. Então, a vida e a morte, ouvintes, são apenas dois lados da mesma moeda. E aqueles que, obviamente, creem que na morte não encontrarão nada lá do outro lado, ou simplesmente cessará naquele momento, realmente, essas pessoas provavelmente vão ficar muito decepcionadas, porque, como nós temos dito para vocês, ouvintes, há realmente experiências muito grandes a serem trilhadas depois da morte. E é muito bom que nós nos preparemos para ela, porque a morte, ouvintes, é a grande viagem. É a viagem de retorno. Quando morre o corpo físico, se inicia um processo de interiorização, de retorno à nossa fonte, porque quem provocou a nossa encarnação aqui, ouvintes, não foram simplesmente os nossos pais lá que se encontraram e trocaram seus gametas sexuais, estamos nós aqui. Não foi só isso, caros ouvintes. Nós realmente queríamos, nós, eu estou dizendo, as nossas almas, nossos eus espirituais, ele desejou, caros ouvintes, a nossa alma desejou estar aqui na matéria para trilhar um caminho de experiências, para esgotar karmas, para reencontrar amigos, enfrentar de novo inimigos e realmente buscar materiais para evoluir. E quando ocorre a morte física, nós vamos retornando para a nossa alma, ouvintes. É para essa viagem que nós temos que estar preparados. E já falamos extensamente com vocês sobre o plano astral, que é aquilo que era chamado antigamente de purgatório. Ali nós vamos deixar realmente todas as nossas emoções, os recalques, aquelas coisas inferiores, egoístas, realmente as coisas mais hediondas que estão, infelizmente, nos nossos corpos sentimentais, porque o astral é o plano da emoção. Mas no programa de ontem nós estávamos falando aqui com vocês, ouvintes, sobre o mundo céu. Felizmente, caros ouvintes, para surpresa, eu acho, de vocês, o céu realmente existe. Mas ele não existe lá fora e não existe lá em cima, caros ouvintes. Não é esta camada de oxigênio aqui que cobre a atmosfera, que para nós aqui parece ser azulada. O céu, ouvintes, está dentro de nós. Como bem disse Jesus, o reino dos céus está próximo. E essa frase é interpretada pelos exegetas do cristianismo como essa proximidade fosse temporal. Na verdade, caros ouvintes, o reino de Deus está próximo, quer dizer que ele está próximo aqui, espacialmente de nós. Nós, na verdade, ouvintes, já estamos no céu. Mas os sentidos da matéria, a densidade da matéria, nos impede exatamente de gozar a beatitude, que é o plano mental, que é o foco do nosso estudo hoje. Nós vamos falar de mais dois subplanos aonde a pessoa chega quando ela abandona o seu corpo astral na segunda morte. Muitas pessoas já acham ruim ter uma morte, quanto mais ter uma segunda, e lá na frente ela vai ter uma terceira, porque até o corpo mental nós vamos deixar para trás quando nós voltarmos para a nossa alma. Porque o corpo físico, o corpo astral ou emocional e o corpo mental concreto, eles são corpos mortais, caros ouvintes. Essa que é a nossa problemática, porque a chamada roda de samsara é a nossa circulação, a nossa peregrinação por esses três mundos, né? Existe até um livro da doutora Anne Besant, A Vida do Homem em Três Mundos, onde ela fala dos nossos percalços, dos nossos sucessos e fracassos no mundo físico, no mundo astral e no mundo mental. Mas quando a pessoa finalmente sai do purgatório, que pode levar de alguns dias a algumas décadas, dependendo da quantidade de defeitos, de vícios, de recalques, de complexos psicológicos que nós tivermos dentro de nós, nós vamos ficar, ouvintes, muito tempo ali no plano astral. Mas felizmente um dia a gente sai de lá. E aí, ouvintes, nós vamos resgatar karmicamente aquilo que nós tivermos plantado mentalmente. E nós temos que atentar para o fato, ouvintes, que o karma é uma lei tão prodigiosa, uma lei de tanta harmonia que traz realmente a equanimidade, traz uma vez mais a toda a justiça do universo, porque realmente a toda ação corresponde uma reação. E se nós fazemos alguma coisa física, essa coisa física volta para nós. Se nós geramos um sentimento, ouvintes, nós podemos gerar karmas no plano astral, no plano das emoções. E com a nossa mente, ouvintes, nós também geramos karma. Tenham cuidado, caros ouvintes, com as suas mentes, com as imagens que vocês geram aí dentro de vocês, porque vocês podem se afetar muito e podem afetar outras pessoas com seus pensamentos. Se for para pensar, há que se pensar bem, caros ouvintes, porque é exatamente o tipo de pensamento que nós temos, ou os tipos de pensamentos mais poderosos que nós temos durante a nossa vida física, que vão nos levar a um determinado subplano do plano mental depois que nós saímos do plano astral. E há que se dizer, caros ouvintes, que nesse nível, que é já praticamente o nível da alma, é o plano dos pensamentos, o nosso plano puramente psíquico, ali não entra nenhum tipo de pensamento que seja egoísta. Quando o pensamento se une com a emoção e deseja coisas para si mesmo, quando nós pensamos orgulhosamente, simplesmente no nosso umbigo, caros ouvintes, realmente isso não chega no plano mental. É necessário ter realmente um pensamento inegoísta, ou então desenvolver pensamentos que sejam puros no sentido do pensamento. Quando nós, por exemplo, praticamos as ciências, a filosofia, as artes plásticas, ou então a religião, que é uma coisa realmente muito importante para a nossa vida, ou a religião ou a religiosidade, vai, se vocês assim preferirem, pensar realmente em coisas transcendentais, mas não focalizados no nosso eu. Porque, como nós dissemos ontem aqui para vocês, existem os primeiros quatro subplanos do plano mental, recebem então aquelas pessoas que têm os pensamentos mais materializados, digamos assim, né? No primeiro subplano do mental, a pessoa desperta ali, se ela tiver tido pensamentos inegoístas com relação às pessoas próximas, normalmente com relação à família, aquele amor que a pessoa tem na dedicação à família, aos amigos, aos entes queridos, mas não esse amor pensando em si mesmo, em benefício, em realmente no que nós podemos receber dos outros, mas sim no que nós podemos dar, naquilo que nos eleva onde nós nos sacrificamos pelos outros. Isso leva a pessoa até o chamado plano físico do plano mental. Já no segundo subplano, para lá chegam as pessoas que têm principalmente a devoção religiosa, que têm, obviamente, uma devoção profunda por Deus, quer, qualquer que seja a sua religião, mas são aquelas pessoas que realmente são tementes a Deus, mas que, obviamente, conseguem ter um amor realmente universal, não um amor egoísta, não tentando fazer comércio com Deus, não tentando obter benefícios de Deus, mas sim contemplando o seu poder, a sua sapiência, a sua benignidade e realmente, então, pensando nos grandes santos. Então a pessoa pode passar ali vivendo muitos e muitos anos, ouvintes, porque como o plano mental, na verdade, é uma criação nossa, nós vamos nos reduzir aos nossos pensamentos, ali para nós será muito vívida a presença, então, dos seres espirituais que nós tanto amamos aqui, coisas que realmente nós não conseguimos realizar na prática, na maioria das vezes, aqui no físico. Então nós chegamos para falar a novidade do nosso programa hoje, caros ouvintes, é falar do terceiro e quarto subplanos do plano mental, que obviamente são a pessoa que chega nesse terceiro nível do plano mental, que se podemos relacioná-lo com os gases aqui do nosso plano físico, né? São pessoas que já têm um pouquinho mais de refinamento intelectual, né? Então a característica principal desse subplano também é um tipo de devoção, né? Ou seja, a devoção espiritual, mas que é manifestada não como simplesmente algo interior, mas sim na forma de obras positivas, é o altruísmo, é a filantropia, caros ouvintes, que obviamente jamais está fixada em si mesmo. Por exemplo, então, os cristãos nesse subplano, em vez de se encontrarem, né, em adoração a Deus ou de Jesus ou do seu santo de preferência, então ele se considera como se fosse uma pessoa que tem na religião uma inspiração para trabalhar em favor dos seus semelhantes, ou difundindo seus ensinamentos, ou então fazendo obras, né, para as pessoas. Então ali também é o subplano onde se realizam os anseios, as aspirações e projetos não realizados aqui na Terra. Isso é muito importante, ouvintes, porque muitas vezes nós somos tomados de pensamentos utópicos. Nós, obviamente, desejamos muito ajudar as pessoas, ajudar a humanidade das mais diversas formas, e nós geramos uma força mental, nós gastamos realmente as pestanas, os neurônios, perdemos às vezes até o sono durante a noite, e isso às vezes é muito prazeroso, mas sempre tendo aqueles pensamentos de como nós poderíamos ajudar o nosso próximo, porque se nós quiséssemos ajudar apenas a nossa família, já não seria nesse terceiro céu aqui que a pessoa vai se localizar, porque aqui são pessoas que têm, obviamente, uma alma filantrópica, ou seja, elas têm um amor pelo semelhante, pelo ser humano, aliás, como muito bem recomendou Jesus, que nós deveríamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aquele que realmente praticar na sua mente este mandamento vai ter, então, um bom gozo, caros ouvintes, dessa característica lá no mundo céu, que obviamente já está aqui conosco. O reino de Deus está aqui pertinho da gente, mas infelizmente nós não conseguimos percebê-lo. É óbvio que ali, obviamente, existem tipos diferentes de pessoas filântropas, digamos assim, né? Um caso típico que nós podemos relatar, né? Embora um pouco superior à média, né? Foi a de um indivíduo que esteve durante a vida traçando um grande plano para melhorar as condições da vida das classes menos favorecidas da sociedade onde ele vivia. Conquanto fosse um homem profundamente religioso, compreendia que o primeiro passo ao tratar com os pobres era fazer o melhoramento das suas condições materiais. E o plano que ele tinha em mente, e que obviamente acabou tendo o seu êxito ali no plano mental, porque o plano mental é exatamente, caros ouvintes, para nós conseguirmos realizar e ter o karma, ou seja, nós conseguimos fazer as energias se consubstanciarem, mesmo que seja ali no plano mental, daqueles planos que nós fizemos. Então ele passou ali durante muitos e muitos anos tendo a sua consciência fixada nos pormenores da execução daquele plano que já havia preocupado tanto a sua mente durante a sua vida terrena. Mas aqui na Terra, essa pessoa jamais teve a oportunidade de sequer tentar realizá-lo. Mas como a mente é livre, caros ouvintes, ela mais cedo ou mais tarde, ela não só consegue pensar livremente, mas naquele momento que a pessoa entra no mundo céu, aqui nós estamos falando do terceiro céu, o terceiro subplano do mental, aqueles planos, caros ouvintes, que eram meramente utópicos, eles passam então a se cumprir, e obviamente que a pessoa inclusive se conecta com a alma de muitas outras pessoas, porque realmente ela quer ajudar. Essa pessoa imaginava que ia ser um industrial, né, que teria muitos recursos, e ele então construiria casas populares a preços bastante acessíveis para que os operários da sua fábrica e daquela cidade onde ele residia pudessem todos ter a sua casa própria. Então eles compreenderiam que essa fraternidade que o cristianismo prega, ela também pode ser realmente algo objetivo. Mas não são só os cristãos, caros ouvintes, que entram aí nesse céu. Por exemplo, no seu livro Plano Mental, Leadbeater cita um príncipe hindu que Leadbeater verificou que ele estava ali exatamente após a morte nesse subplano, e que na Terra tinha como ideal os feitos do heróico rei Rama, aquele deus e rei mitológico que fez muitas boas coisas durante o seu reinado na Terra. Então ele tentava modelar, né, os seus projetos políticos, né, de acordo com a conduta que foi exposto na filosofia de Rama, né? Todos os seus métodos de governo, ele tentava fazer isso. Mas, infelizmente, durante aqui o seu reinado físico, ocorreram, obviamente, muitos imprevistos, e a maior parte desses planos que ele tinha fracassou e ele não conseguiu realizar quase nada. Porém, na sua vida celestial, quando ele saiu do astral e entrou no plano mental, o mundo céu, todos esses planos ele teve a oportunidade então de fazê-los realmente acontecer. Porque, por incrível que pareça, caros ouvintes, no plano mental, pensar, ter realmente a vontade de fazer alguma coisa é, no plano mental, realizar essa coisa. Porque nós realmente nos contactamos com as outras almas, nós projetamos as imagens e no plano mental isso realmente acontece. Então ali ele auxiliava e recebia até a adoração daqueles seus vassalos, daqueles devotos, seus funcionários, que estiveram com ele, que ele guardou na memória, para ele então desenvolver essas ideias no plano, no terceiro subplano do plano mental. Então, caros ouvintes, ali, né, sempre os nossos pensamentos, eles encontram o seu sucesso. Aqui no plano físico, que é um plano das ações físicas, dificilmente isso acontece. Só as pessoas realmente que têm um grande poder, não só mental, mas também emocional e físico. E a riqueza física também tem a ver com isso, caros ouvintes, porque o dinheiro, o poder financeiro é a capacidade de realizar as coisas aqui na matéria. Tudo isso para que uma pessoa consiga realizar planos e executá-los aqui no plano físico. E por isso que nós temos que respeitar muito os realizadores, os empreendedores, porque elas estão com seus empreendimentos demonstrando que elas são pessoas muito evoluídas do ponto de vista da sua espiritualidade, porque elas têm o poder de corporificar aqui na matéria aquilo que elas pensam. Mas nós só vamos chegar aí, ouvintes, conforme nós formos exercitando esse poder realmente divino de realmente conseguir imaginar nos mínimos detalhes as coisas que nós queremos, como que nós vamos atingir isso. E é isso também, caros ouvintes, faz parte da famosa lei da atração, né? Está muito na moda por aí, muitos livros aí nos últimos anos têm sido escritos, distribuídos, mas que no final das contas, a lei da atração, caros ouvintes, tem um nome muito antigo. É a famosa lei do karma. Ou seja, tudo que nós fazemos retorna para nós. Agora, se nós fizermos bem feito, se nós soubermos que fisicamente, que emocionalmente, que mentalmente e também espiritualmente, todos esses planos são planos de ação, emitem energias e nos trazem recompensas, nos trazem o seu retorno, nos trazem o nosso karma, então aí sim nós estaremos realmente aptos a começar a trabalhar para valer com essa chamada lei da atração, que é realmente a lei do karma, caros ouvintes. Mas estamos já, o tempo hoje está voando, né? Quando o assunto é interessante, o tempo voa. Estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco do programa de hoje, caros ouvintes. Com muita satisfação aí pela audiência de todos que estão me acompanhando ao vivo. Muito obrigado aí pelo prestígio. Vamos convidá-los agora, caros ouvintes, no nosso intervalo, para se integrarem aqui no trabalho da Levir, da Loja Esotérica Virtual, patrocinando aqui a Rádio Esotérica e a Levir através da sua associação aqui conosco. Agradecemos muito o seu apoio e, obviamente, aqueles que não puderem ou não quiserem, não tem problema. Isto é um problema de foro íntimo, caros ouvintes. Se vocês quiserem retornar um pouco da energia que nós mandamos para vocês, nós agradecemos. Hoje, amanhã ou quando for a melhor ocasião para vocês. Vamos ao nosso intervalo, caros ouvintes. Daqui a 3 minutinhos estaremos de volta com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, caros ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês sobre o plano mental, caros ouvintes, o plano aonde nós estaremos depois da nossa segunda morte, depois que nós abandonarmos, deixarmos para trás o nosso corpo astral. É realmente uma viagem complicada, ouvintes, mas esperem que vocês vão ver realmente o que que acontece. Ninguém perde por esperar, caros ouvintes, e nós estamos aqui, obviamente, falando desses temas que vocês devem manter na sua mente como uma hipótese, né? Ninguém está pedindo para vocês acreditarem nisso aqui que eu estou dizendo, porque realmente só a experiência, caros ouvintes, é que vai fazer com que essas coisas sejam reais para vocês. Mas esse conhecimento está estabelecido há muito tempo, dentro do esoterismo. Os hindus chamam esse plano, caros ouvintes, o plano mental de Devakam, porque a luz ali, caros ouvintes, é intensa. Então, Devakam quer dizer o local dos seres brilhantes. E ali, ouvintes, os nossos pensamentos se tornam reais e dificilmente a pessoa consegue enxergar realmente o plano mental. O que ela consegue ver são apenas nitidamente ela consegue ver tudo de bom, tudo aquilo de egoísta, de superior que a pessoa tiver pensado aqui durante a sua encarnação. Então, se há uma dica que nós podemos dar, caros ouvintes, é que vocês precisam realmente, diariamente, ouvintes, cultuarem pensamentos superiores, concentrarem a mente de vocês em temas religiosos, filosóficos, científicos, realmente desenvolver em vocês os aspectos artísticos, curtir realmente uma arte que eleve a nossa mente e, principalmente, ouvintes, pensar não só em vocês mesmos, mas no benefício do próximo, em ser útil para a sua família, para o seu país, para a humanidade, ouvintes, para a sua comunidade. Isso é que leva realmente o ser humano a se transformar num ser mais espiritualizado. Não é simplesmente pensando em si mesmo, ouvintes, porque no caminho da espiritualidade termina aquela fase de, né, vinde a mim o vosso reino, caros ouvintes. Temos que mais dar do que receber. Nós temos que praticar aquela famosa oração de São Francisco, ouvintes, não obviamente como fazem aqui os nossos homens públicos do Brasil, porque a frase mais famosa daquela prece diz que é dando que se recebe. E é isso que nós temos que fazer na prática, ouvintes. Nós temos que aprender a transcender o nosso eu pessoal. Porque agora nós vamos falar exatamente do quarto subplano, do mundo céu, caros ouvintes, do plano mental. Ali realmente já se encontram pessoas que desenvolveram amplamente o seu corpo mental. Pessoas que realmente se dedicaram intensamente aqui na Terra a desenvolver as suas faculdades mentais de uma forma inegoísta, caros ouvintes. Não é para se matricular aí em nenhuma universidade e imaginar que vocês estão se desenvolvendo espiritualmente. Se a pessoa realmente conseguir pensar sem, obviamente, querer coisas para si mesmo, tudo bem. Mas não é a quantidade de conhecimentos que existe na cabeça da pessoa que demonstra que ela tem realmente espiritualidade, ouvintes. Conhecimento e sabedoria são coisas completamente diferentes. Porque sabedoria significa a experiência, ouvintes, de realmente ser, fazer alguma coisa espiritual. Conhecimento vem de fora, enquanto que sabedoria vem de dentro. Então, nesse subplano, ouvintes, ou seja, depois de perder o seu corpo astral, quem é que vai para esse quarto subplano, que é um subplano, obviamente, mais elevado daqueles subplanos que são chamados pelos hindus de subplanos rúpicos, ou seja, onde existem ainda imagens, formas, onde as pessoas ainda podem pensar desse modo. Porque nos últimos três subplanos, realmente, só prevalece a luz, só prevalece a cor, é um plano mental completamente abstrato. Mas o que leva as pessoas a esse quarto subplano, que corresponde à energia, aos éteres aqui do plano físico, são basicamente quatro tipos, ouvintes, de pensamentos, que são obviamente inegoístas, né? O pensamento inegoísta pelos conhecimentos espirituais, que obviamente todos nós, caros ouvintes, aí obviamente eu me incluo, temos muitas vezes o anseio de conhecer a espiritualidade, conhecimentos, estar com pessoas sábias, realmente privar de conhecimentos e de experiências. E isso tudo, caros ouvintes, é um impulso da nossa alma. É, pode parecer egoísta, mas na verdade é um impulso superior que está dentro de nós. Também os pensamentos que a pessoa tiver relacionados com a ciência e a filosofia, quando a pessoa realmente alça o seu voo mental e não mais pensa em si mesmo, mas sim pensa na resolução dos problemas científicos, dos altos pensamentos filosóficos, as considerações que obviamente envolvem muita matéria mental nesses dois campos, o científico e o filosófico. E também, caros ouvintes, as aptidões artísticas, né, de todos os tipos, mas sempre que forem com propósitos inegoístas. Né? Isso pode parecer um contrassenso, mas pensem bem aí que existe, caros ouvintes. Tem gente que faz muita coisa artística e não precisa colocar o nome lá embaixo do quadro, não, certo? E também o serviço altruísta prestado ao nosso semelhante pelo amor universal, pelo amor totalmente altruísta, caros ouvintes. Então, nós podemos falar aqui de alguns exemplos, né, desses tipos de pensamentos, o pensamento e o desejo pelos conhecimentos espirituais, a ciência, a filosofia, as artes, caros ouvintes, e o serviço inegoísta, altruísta prestado a nosso semelhante. Então, a população daquelas pessoas que estão ali nesse subplano provém daquelas pessoas que durante a sua vida buscaram, caros ouvintes, obter conhecimentos espirituais, né? Então ali encontram-se muitos filósofos, muitos budistas, muitos cristãos, cujo sentimento religioso se manifestava de uma forma, de uma devoção, obviamente, ao fundador da sua religião. Aquela devoção, realmente como se a pessoa desejasse estar aos pés daquele mestre de Jesus, do Buda, ou qualquer mestre que assim o fosse, para ser instruído por ele. E obviamente esse é o maior tipo de devoção que uma pessoa pode ter quando ela é religiosa, né? Então, quando, eu já falei isso num outro programa, mas vou falar de novo, é muito importante que nós tenhamos muito nítida na nossa mente, porque pensar, caros ouvintes, criar imagens na nossa mente, no plano mental, é uma realidade. Então nós precisamos ter muito clara a imagem do nosso mestre, daquele santo, daquele realmente instrutor espiritual que nós desejamos realmente estar aos seus pés, porque essa imagem, caros ouvintes, no plano mental, ela poderá ser preenchida pela alma, pela energia daquele mestre. Então, se vocês realmente desejam ser instruídos pelos mestres, se isso, caros ouvintes, for elevado ao nível superior da devoção, vocês se oferecendo para auxiliarem os mestres, ou auxiliarem a humanidade com as instruções que o mestre lhes transmitir, com certeza vocês serão bem-sucedidos nisso, porque no plano mental isso é uma realidade. Os mestres, caros ouvintes, eles preenchem essas imagens que os discípulos fazem com a sua energia, que naquele plano não tem, obviamente, nenhuma restrição, não há empecilho algum que realmente impossibilite o mestre de fazê-lo. Então, esse é um tipo de pensamento, caros ouvintes, que nos leva realmente a evoluir muito ali no plano mental, que é realmente um plano diferente do astral, porque ali nós podemos refletir com calma e, obviamente, de uma forma totalmente inegoísta, né? E Também ali se encontram os hindus, muitos sufis, parsis, pessoas realmente das mais diversas correntes religiosas, que têm obviamente uma ardente devoção e obviamente querem servir os mestres, querem ajudar a humanidade. Ali também estão, na maior parte das vezes, despertos, né? Discípulos dos mestres que chegam até aquele subplano, mas que estão aguardando para retornar brevemente para a encarnação física. Então, esses são os únicos que realmente conseguem enxergar o plano mental, porque eles normalmente são pessoas instruídas na prática do yoga, aprenderam a suspender o seu pensamento e aí conseguem enxergar as auras verdadeiras dos mestres e entrar em contato consciente com eles, né? E também existem ali, obviamente, os grandes pensadores, aquelas pessoas que se dedicaram a pensar, a escrever, a falar em relação à ciência, em relação à filosofia, também tem nesse subplano a sua existência, né? E obviamente que a filosofia difere muito no Ocidente e no Oriente, né? Porque no Oriente ela é muito mais mística, muito mais religiosa. No Ocidente ela tem tomado caminhos muito materialistas. E aí realmente, ouvintes, que está a diferença. Porque a pessoa que obviamente se diz materialista, que obviamente não acredita em nada além do que ela está vendo, apenas nas causas políticas, econômicas que estão aí em jogo visualmente, essa pessoa se poda, restringe o voo do seu pensamento, então ela não consegue chegar ali naquele plano. Ao contrário dos filósofos místicos, né? Por exemplo, no plano mental, a que nós estamos nos referindo, ainda residem ali filósofos da época dos neoplatônicos, né? Que isso é coisa do terceiro século da era cristã. Porque como nós falamos ontem para vocês, ouvintes, para cada ano físico, no plano mental a gente pode passar de 20, 30 até 70 anos, caros ouvintes, para cada ano físico. Então, o nosso verdadeiro lar não é aqui, ouvintes, é lá do outro lado. Nós vamos passar muito mais tempo lá naquele plano mental do que aqui na matéria. Só as pessoas muito atrasadas é que ficam mais tempo aqui na matéria. O nosso verdadeiro lar é lá do outro lado. Quando a gente está aqui, a gente acha que o outro lado é que é o sonho, né, caros ouvintes? Para a nossa alma, sonho é essa nossa vida aqui, com a cara aqui no barro onde nós estamos, né? Como diziam os egípcios, a pergunta não é se existe vida após a morte, ouvintes, mas sim é o contrário, ou seja, se existe vida antes da morte, né? Porque realmente a vida naquele plano é que é a verdadeira. E de vez em quando a nossa alma manda a gente aqui para a matéria, porque a alma ela tem sede de evolução, ela tem sede de experiências, e obviamente depois da pessoa ter passado ali alguns séculos, né, pensando as mesmas coisas e obviamente atingindo uma perfeição naquelas coisas que ela pensa, ela mesmo chega na conclusão que ela parou de evoluir. E aí nasce na alma humana aquela sede, aquela fome de experiências. Os orientais a chamam de Trishna, né? Os budistas a chamam de Tanha, ou seja, a vontade de uma vez mais experimentar o mundo das causas, dos efeitos diretos que são o que acontece aqui nesse plano físico onde nós estamos. A alma, por incrível que pareça, ela deseja ter uma oposição, uma inércia que impeça ela de ser tão veloz, de ser tão arguta, para que essa resistência, caros ouvintes, a ajude a evoluir. Dificilmente a gente pensa assim, mas é uma realidade. Então ali também encontram-se os cientistas, os astrônomos, que ficam obviamente maravilhados com a possibilidade de ficar ali observando o universo com uma nitidez muito maior do que poderia ser feito aqui no plano físico. E ali, caros ouvintes, é por isso que eu quero ir para esse subplano. Ali é que estão atualmente as grandes almas daqueles realmente imortais mestres da música, como Mozart, como Beethoven, como Wagner, como Bach e muitos e tantos outros que continuam ali, caros ouvintes, com as suas mentes inundando o plano mental com harmonias musicais muito mais gloriosas, muito mais extensas e esplêndidas do que eles foram capazes de produzir aqui durante a sua vida material. É ali, caros ouvintes, que estão realmente as mentes mais argutas, as mentes que realmente conseguiram fazer coisas com a sua mente. Isso que nós temos que ter realmente consciência, porque realmente muitas vezes nós passamos a vida toda pensando apenas em coisas materiais, nós ficamos preocupados apenas em sobreviver, como também nós já dissemos isso várias vezes aqui no nosso programa. Nós não devemos nos preocupar apenas em sobreviver, mas devemos nos preocupar também em viver, caros ouvintes, porque viver é cultuar o nosso lado interno. E vai chegar o dia, caros ouvintes, que nós vamos poder, se nós realmente vivermos aqui na Terra, como instruíram os mestres, que nós vamos poder transcender, caros ouvintes. É sobreviver, viver e transcender. Nós temos que atingir esses três níveis, ouvintes. Então, esse mundo, obviamente, que está lá e que, na verdade, está aqui, caros ouvintes, será nosso dependendo dos esforços que nós fizermos interiormente. Não existe, caros ouvintes, nada de graça. Ninguém vai dar nada para nós. Nós temos que correr atrás desse desenvolvimento. Se isso que eu estou falando aqui para vocês realmente for uma balela, for uma quimera, for realmente uma invenção desses escritores esotéricos, ouvintes, tudo bem. Mas eu tenho certeza, isso é real. Se vocês se dedicarem a assuntos superiores, às ciências, à filosofia, à arte, ouvintes, e principalmente à espiritualidade, a estudar esses temas e principalmente a praticá-los, a ter no seu cotidiano, no seu dia a dia, uma disciplina mental, uma disciplina física e emocional que os levem a se transformarem em pessoas melhores, a terem melhores pensamentos. Eu tenho certeza que isso é real, ouvintes, porque eu aplico em mim mesmo essa disciplina e eu tenho plena consciência que outrora eu era uma pessoa e hoje eu sou outra devido a essa disciplina. E posso mentalmente extrapolar isso para vocês que estão nos acompanhando. Se esse mundo transcendental, ouvintes, que nós não vamos falar de coisas mais transcendentais ainda do que essas, porque esses desencarnados aqui que nós estamos falando, né, que na verdade são pessoas que estão mais vivas até do que nós aqui, ouvintes, porque a gente chama de morto a pessoa que não tem mais corpo físico, mas isso na espiritualidade não existe, ouvintes. Nós estamos vivos, apenas estaremos em planos diferentes, mas sempre estaremos vivos. Mas essas pessoas que nós descrevemos até agora são as pessoas que têm, obviamente, pensamentos ainda concretos. Vejam bem, ouvintes, porque a ciência pensa muito nas coisas materiais, a filosofia muitas vezes descamba para as questões políticas, sociais, os compositores muitas vezes ficam presos no sentimentalismo, nas emoções mais básicas. Tudo isso são coisas que têm muitas formas, tem muitas imagens ainda realmente físicas, são muito objetivas. E é por isso que eles então, caros ouvintes, estão ainda nesse quarto subplano, que é um subplano rúpico, ou seja, onde os pensamentos ainda têm forma, ainda têm imagem. Mas no nosso próximo programa, nós vamos falar exatamente dos três subplanos superiores do plano mental. Ali sim, caros ouvintes, aonde é o plano Arupa, o plano sem forma, ouvintes, são os três subplanos onde residem realmente a parte inferior das nossas almas, é o mental abstrato, onde não existem mais imagens, não existem formas, onde os pensamentos são apenas luz, são apenas formas puras, que não podem ser maculadas, não podem ser distorcidas, e é ali, caros ouvintes, que reside a coisa mais densa da nossa alma. A luz pura, caros ouvintes, é a coisa mais densa que existe na alma dentro de nós. E é ali, ouvintes, que está o manancial, o verdadeiro tesouro de que falou Jesus, o nosso tesouro nos céus, porque ali estão as nossas experiências de todas as encarnações pretéritas, não só as humanas, mas também as animais e até mais para trás lá na evolução, que obviamente está muito, muito tempo atrás, coisa de milhões de anos, mas essa informação não se perdeu, ouvintes. Está tudo guardadinho ali. Nós um dia vamos poder acessar esse tesouro. Quanto mais rápido nós vamos conseguir fazer isso, depende aqui da nossa competência, do nosso investimento, da energia que nós pusermos na nossa evolução. Não vai ser numa única encarnação, ouvintes. Não precisa se preocupar com isso, que ainda nós vamos ter muitas existências aqui ainda como seres humanos, até o dia realmente que nós não tivermos mais nada para fazer aqui nessa matéria, quando nós estivermos prontos por nos transformar todos nós em mestres, porque o objetivo desse grupo de mundos que nós estamos vivendo aqui, que na literatura teosófica tem um nome horrível, que é chamada cadeia de mundos, né? Muitas pessoas não compreendem por que esse nome, mas o objetivo é que todos nós, ouvintes, as nossas almas, não estou falando aí dos nossos corpos, o objetivo é que todas as pessoas que estiverem aqui atinjam o nível de adepto, o nível de mestre, que muitos e muitos já seres humanos da nossa humanidade atingiram. Mas não atingiram isso de graça, foi com muito, muito sofrimento, muita luta, muita energia que foi posto nessa evolução. E o plano mental, caros ouvintes, será nosso também de acordo com a energia mental que nós colocarmos no nosso desenvolvimento. Mas, ouvintes, como sempre, o tempo urge. Está terminando uma vez mais o nosso programa. Está tendo o privilégio de levar para vocês alguma coisa, retransmitir alguma coisa desses conhecimentos seminais. Se vocês quiserem aprender mais sobre esse assunto, leiam o livro O Plano Mental, de Charles Webster Leadbeater. Temos O Corpo Mental e O Plano Mental, de Charles Webster Leadbeater, que entra realmente nos pormenores desse assunto. Então eu convoco a todos vocês para nós fazermos uma última vibração que vai coroar aqui a nossa egrégora de estudos de hoje, que está aí contando com muitos amigos que estão ao vivo aqui conosco. Agradecemos uma vez mais o seu prestígio. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, e uma vez mais volver a nossa consciência para o ponto dos nossos corações. Sintamos o batimento cardíaco e lá dentro, caros ouvintes, aonde pulsa o nosso coração, visualizemos ali uma joia, caros ouvintes, um diamante que tem a sua protuberância, o seu formato perfeito, e cintila com uma luz que nós visualizamos agora. Ela começa a irradiar esta joia que está engastada ali no lótus do nosso coração, que ela começa a iluminar todo o nosso ser, irradiando em todas as frequências, realmente aquecendo, iluminando, transformando o nosso ser, caros ouvintes, num ser conectado com a sua natureza divina. Visualizemos essa luz se expandindo por dentro de nós, se propagando para além do corpo, pela nossa aura. Que essa luz, caros ouvintes, nos ilumine completamente e se propague, se manifeste adiante de nós no caminho da evolução que nós queremos seguir. Então, ouvintes, aproveitemos esse momento solene em que nós volvemos a nossa consciência para o nosso eu interno e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, compostas por Annie Besant, uma dileta discípula do mestre Moria, que compôs essas palavras para que nós nos ligássemos profundamente com o nosso eu interno. Vamos tentar compreender o significado do que se segue. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, caros ouvintes. Amém. Que o Espírito da Verdade que nós invocamos aqui agora esteja sempre presente durante esses nossos trabalhos. Que a bênção do Mestre que nós lançamos sobre vocês nesse momento, ouvintes, possam encandecer ainda mais o brilho da vossa chispa divina nos vossos corações e acender ainda mais a luz das vossas mentes que busca pela verdade, busca pelo conhecimento e finalmente um dia alcançará a sabedoria interior, pois a espiritualidade já está dentro de nós, ouvintes. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, ouvintes. Então, a todos vocês, só nos resta desejar um ótimo final de noite, um bom descanso e que nós possamos estar aqui juntos nas próximas ocasiões, sempre com muita alegria, com muita disposição, entusiasmo para continuarmos estudando juntos. Então vamos deixar com vocês a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM e enviando finalmente o nosso forte, o nosso caloroso e fraternal abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.